Eu falei pro Guto. Guto, presta bastante atenção onde você vai comprar meu presente no Dia dos Namorados. A fila anda. Tadinho, nem percebeu que eu tava falando da fila de embarque. Namorados Pátio Savassi. Até 12 de junho, com R$ 450 em compras, você concorre a uma viagem com acompanhante para a Austrália e ganha uma toalha exclusiva. Pátio Savassi, 15 anos. Diferente sempre. Brindes sujeitos à disponibilidade de estoque. Consulte premiação, lojas participantes e demais condições nos regulamentos no site. Promoções autorizadas pela SECAP.